Gomes Leal, a senhora de Brabant. Tem um leque de plumas gloriosa, na sua mão macia e cintilante de anéis de pedras finas, preciosa, a senhora duquesa de Brabant. Numa cadeira de espaldar doirado, escuta os galanteios dos barões. É noite, e sob o azul morno e calado, concebem os jasmins e os corações. Recorda o senhor bispo ações passadas, falam damas de joias e cetins, tratam barões de festas e caçadas à moda goda, aos toques de clarins. Mas a duquesa é triste, oculta mágoa, vela seu rosto de um solene véu. Ao luar sob os tanques, chora a água, cantando roxinói, lembra o céu. Dizem as lendas que Satã, vestido de uma armadura feita de um brilhante, ousou falar do seu amor florido à senhora duquesa de Brabante. Dizem que o viram ao luar, nas águas, mais loiro do que o sol, marmório e lindo, tirar de uma viola estranhas mágoas pela noite em que os cravos vêm abrindo. Dizem mais que na seda das varetas, do seu leque ducal de mil matizes, Satã cantara as suas tranças pretas e os seus olhos mais fundos que raízes. Mas a duquesa é triste, oculta mágoa, vela seu rosto de um solene véu. Ao luar sob os tanques chora a água, cantando roxinói, lembram o céu. O que é certo é que a pálida senhora, a transcendente dama de Brabante, tem um filho horroroso e de quem cora o pai no escuro, passeando errante. É um filho horroroso e jamais visto, raquítico, disforme, excepcional, todo disforme, excêntrico, malquisto, pelos de fera e uivos de animal. Parece irmão dos cerdos e dos ursos, aborto e horror da brava natureza. Em vão tentam barões com mil discursos desenrugar a fronte da duquesa. Sempre a duquesa é triste, oculta mágoa, vela seu rosto de um solene véu. Ao luar sob os tanques, chora a água, cantando roxinói, lembra o céu. Ora, o monstro morreu pelas arcadas do palácio, retina em festas, hinos, riem nobres vilões pelas estradas. O próprio pai se ri, ouvindo os sinos. Riem vilões trigueiros das charruas, riem-se monges pelo claustro antigo, riem-se nobres e peões nas ruas, riem-se padres junto ao seu jazigo. Passeiam velhas damas no terraço, nos pátios os truões riem também. Passeia o duque rindo pelos passos, só chora o filho em alto choro, a mãe, só, sobre o esquife do disforme morto, chora sem trégua a mísera mulher, chama os nomes mais ternos ao aborto. Mesmo assim feio, a triste mãe lhe quer. Só ela chora pelo morto. A mágoa lhe arranca gritos que ninguém mais deu. Ao luar sob os tanques, chora a água, cantando roxinol, lembra o céu.